dois na mesma cama. Te imagino dizendo que me ama. Imagino o teu corpo sobre o meu e me lembro do calor dos braços teus. Imagino minha boca procurando, feito louca por você. Na hora do prazer, e tudo isso já ficou guardado pra sempre dentro dos meus pensamentos. Eu vivo das lembranças que você deixou daquele louco amor. A saudade insiste, insiste em chegar perto de mim. Imagino que você está aqui, meu anjo, meu sonho, meu coração, te amando, espantando. Meus pensamentos, eu vivo das lembranças que você deixou daquele louco amor. E quando a saudade insiste, insiste em chegar.